Esta fotografia transmite um forte senso de exaustão e isolamento. No centro da imagem, um homem caminha em direção à câmera, de peito nu, enquanto ao fundo, um grupo de garimpeiros segue na direção oposta, carregando pesados sacos de terra sobre os ombros. Esta fotografia transmite um forte senso de exaustão e isolamento. No centro da imagem, um homem caminha em direção à câmera de peito nu, enquanto ao fundo, um grupo de garimpeiros segue na direção oposta, carregando pesados sacos de terra sobre os ombros. A poeira levantada pelo solo seco e árido cria uma atmosfera quase fantasmagórica, obscurecendo os detalhes das figuras e reforçando a dureza do ambiente. A cena sugere um contraste simbólico. Enquanto a maioria dos trabalhadores caminha na mesma direção, imersos na rotina exaustiva do garimpo, o homem solitário no centro parece romper esse fluxo, destacando-se como um símbolo de resistência ou talvez de questionamento. Seu corpo magro, coberto de sujeira, reflete o desgaste físico e emocional imposto pelas condições extremas do trabalho. O uso do preto e branco na fotografia acentua o drama da imagem, enfatizando as texturas do solo, da poeira e das silhuetas dos garimpeiros, criando um cenário quase apocalíptico. Esta é uma representação poderosa do ciclo incessante de esforço humano em busca de riquezas, muitas vezes a um custo brutal.